André Cedês, o moral de Bicoar. Essa é mais uma, vou tocar no paredão. Salva paredão. Arrasta paredão. Nick paredão. GG paredão. É do jeito do Trindade, com malvada na voz. Chegou pancadão, filha da puta. No WhatsApp me chama de amor. No WhatsApp me chama de amor. Puxa meu cabelo, murro na costela, dá tapa na bunda, eu fico molhadinha. Bota bem gostoso na minha pepequinha. Ah, é? Na minha pepequinha. Bota bem gostoso na minha pepequinha. Eu sou da sua safadinha. Bota bem gostoso na minha pepequinha. Bota bem gostoso na minha pepequinha. Bota bem gostoso na minha pepequinha. Se pediu, tu toma, bebê, vá, vá. Toma bem gostoso na tua xerequinha. Bota bem gostoso na tua xerequinha. Bota bem gostoso na tua xerequinha. WhatsApp tá ligado, né? Várias promessas. É fiel maluco. E cinco. Cadê você tá, hein? No WhatsApp me chama de amor. Apenas comigo me chama de puta. No WhatsApp me chama de amor. Apenas comigo me chama de puta. Puxa meu cabelo, morro na costela. Tá tapada, puta, eu fico molhadinha. Bota bem gostosa. Você pediu? Então toma, vai lá. Oi, toma bem gostoso na tua xerequinha. Toma bem gostoso na tua xerequinha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma,